O portal de notícias de maior sucesso do interior de Pernambuco agora está em seu rádio, trazendo informação, interatividade, entrevistas e muito bom humor. Aqui o seu bairro tem vez e voz. Seja bem-vindo ao programa Farol de Notícias, com apresentação de Giovanni Sá e Paulo César Gomes. Reportagens de Giovanni Filho, Manu Silva e Alejandro Garcia. Bom dia, Serra Talhada, bom dia a todo o sertão do Pajeú. Eu sou Giovanni Sá e nós estamos iniciando mais um programa Farol de Notícias nessa tarde agora quente, agora de sábado, mais uma tarde quente, aliás, uma manhã tarde quente, mas nós estamos aqui com todo o gás, fazendo um resumo da semana, dos bastidores da política, enfim, do cotidiano dessa cidade. É nesta tribuna hoje e todos os sábados a partir das 11 horas, que a gente começa a discutir o passado, o presente e o futuro da capital de Chachado. Do meu lado, o meu companheiro de bancada, o colunista do Farol, professor Paulo César Gomes, o PC. Vai, PC! Bom dia, comandante Giovanni Sá, estamos mais uma vez no ar. Queria hoje mandar um abraço especial a Sandra lá do IPSEP, nossa ouvinte, não perde um programa, e também uma das pessoas que mais acessa o site, sempre aí mandando seus comentários, e que essa semana recebeu um kit de livros, né, de Chico Preá e de Paulo César, e nos brindou com sua presença. Ela que já foi minha aluna, eu aproveito para mandar um abraço muito forte e carinhoso para todos os meus alunos e ex-alunos, pessoal da região de Água Branca, Bernardo Vieira, Santa Rita e por aí vai. Então, um carinho especial pelos meus alunos e ex-alunos. Então, queria abrir o programa mandando um abraço especial. Uma grande lembrança, eu também mando o meu abraço e compartilho com você para nossa amiga Sandra. Lembrando que o www.faroldenoticias.com.br é hoje o site mais acessado de Serra Talhada e região. E a gente está aqui fazendo esse resumo, trazendo muita coisa boa hoje. Eu quero também dizer, gente, que hoje nós vamos ter uma enquete muito especial que vai valer a sua participação. E atenção, atentai bem, porque a gente, a partir de hoje, PC, que foi uma ideia do nosso amigo PC, vamos lançar o troféu Biotônico Fontoura. O troféu Biotônico Fontoura, gente, você vai ligar para nós aqui pro 3831-1314. Também vai ligar para o WhatsApp, o 999886756, mandar sua mensagem, ou pelo celular 996384949. A gente vai perguntar o seguinte: qual é o secretário da Prefeitura de Serra Talhada do governo Duque que tá fraquinho, aquele secretário que tá merecendo injeção de ânimo, que tá ali quase fazendo um jogo de cena e merece um troféu Biotônico Fontoura? Você vai ligar pra gente e a gente vai dar três opções para vocês. Opção número 1, secretário Euclides Ferraz, do meio ambiente. Opção número 2, secretário Anildomar Souza, ele o gordinho da cultura. Ou secretário número 3, o recém-chegado Márcio Oliveira, de serviços públicos. Você pode ganhar uma oncinha de R$50. Atenção, você ligando pra gente, pode ganhar R$50. E o secretário que foi eleito por vocês, na quarta-feira, a equipe do Farol vai chegar na secretaria e vai entregar com toda honra um vidro gigante de Biotônico Fontoura. Portanto, eu peço que vocês liguem para o 3831-1314, pode participar pelo WhatsApp 999886756 e pelo celular 996384949. Vale R$50 para você. Diz, PC. Aproveitando e dizendo que isso é a nossa forma de estimular o governo, né? O governo municipal, movimentar, dar energia a quem está prestando um reforço e contando com a colaboração do ouvinte. Para não dizer que a gente só pensa em desgraça, a gente quer ajudar, e dá-lhe Biotônico Fontoura. Vamos ouvir aí o bom dia caloroso da mulher, aquela que ilumina este farol na redação, a revelação Manu Silva. Bom dia, Manu. Bom dia, Duquinho, bom dia, Paulo César, bom dia, Karen Diniz. E quando o senhor me chama pra cá, eu me sinto igual aquele menino buchudo que vai pra Xuxa. Um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra você. Olha, só não me gostou do senhor. Eu acabo com 52 anos sendo tratado como o senhor, mas é assim mesmo. Atenção, então vamos para o nosso quadro hoje, que a gente vai rolar muita coisa boa hoje no programa Farol de Notícias. E hoje vamos ter aqui o Giro, a Voz do Farol nos bairros, onde Giovanni Filho, gente, vai estar lá. Já está lá, por sinal, lá no bairro da Coab, ao lado do Alejandro Garcia, fazendo o Giro do Farol nos bairros. Quem mais teremos aí, PC? Teremos também um Giro no Farol. Vamos trazer as matérias mais polêmicas das semanas vinculadas no site do Farol, dando destaque às reportagens que receberam mais de 30 comentários. Vamos ter também o quadro Qual é a Nota, onde a gente traça o termômetro do que foi bom e o que foi ruim durante a semana. Lembrando que o Qual é a Nota hoje é em dose dupla, não é? É em dose dupla. Vai ser surpresa aí, gente. Teremos também no quadro No Coco de Roda, com o empresário João Duque e Souza Filho, né, nosso querido Duquinho, que já está aqui nos estúdios. Aí vamos debater sobre política, sobre o futuro do PMDB, né, no G11, e os planos do PMDB para 2016. E as estratégias, né, com relação à reeleição do seu irmão Luciano Duque. Então vamos. É uma série de questões que a gente vai abordar com o Duquinho. Nesta entrevista, o Duquinho vai fazer revelações importantes. É bom você ficar bem sintonizado. Eu quero lembrar que a enquete, gente, eu esqueci de dizer, ela tem a parceria com a Farmácia Bem-Estar, sempre pensando em você, do amigo Gin, do Gin Clécio, que fica na rua 274A. Lá no bairro da Coaba, em Serra Talhada. Você pode ligar, pedir biotônico e outras coisas mais lá com nosso amigo Gin, ligando pro 3831-7901 ou 96016575. Quem é o secretário do governo Duque que tá merecendo um vidro de biotônico Fontoura Gigante? Liga aí, liga pra gente, Euclides Ferrai, do Meio Ambiente, Anildo Mar Souza, da Cultura, e Márcio Oliveira. E pra fechar nosso rolê hoje, PC, a gente vai ter ainda a coluna política mais polêmica do sertão, que é o Farol Aceso. Exatamente. Lembrando que a semana passada os ouvintes cobraram, né? E os faroleiros também, Giovanni. Giovanni, infelizmente, não pôde escrever a coluna. Foi. Então, atendendo a pedidos, hoje nós vamos ter mais um. O caso eu conto como caso eu fui. Caso eu conto como caso foi. Das sombras do prefeito Duque aos conchavos debaixo de frondosas mangueiras. O sombra tá virado no bicho, gente. O vereador licenciado Zé Raimundo Filho já ganhou o apelido, gente, de sombra do prefeito Luciano Duque. O homem tá virado num bicho, não perde um flash ao lado do petista. Nos últimos dias, eu vi Zé Raimundo, foi fotografado ao lado de Duque durante uma reunião da Zona Azul e até num culto evangélico na Estação do Forró. As más línguas garantem que o parlamentar está pavimentando seu nome para seu vice em 2016. Essa alma quer reza e o caso eu conte como o caso foi. Mas também, gente, tem o sombra número 2. Quem não sai de perto do prefeito também é ele, o trator de Itaupiranga, o ex-vereador Percival Gomes, considerado um dos mais fiéis e arrochados aliados de Luciano Duque. O ex-vereador, gente, não perde batizado, velório, missa de sétimo dia, está treinando para ter o mesmo sorriso do prefeito Duque. Eu soube, Duquinho, que o trator de Itaupiranga fica meia hora no espelho lá, tentando imitar o sorriso de Duque, que é uma coisa difícil que de imitar o sorriso do lagarto. E Duque gosta de sapecar o L. Eu vou, caso eu conte como caso foi, vou explicar. O presidente do PR, Alan Pereira, menino novo na arte da fuleiragem política, disse numa emissora de rádio que o vereador Jaime Inácio estava morno e quase esquentando para pular do barco do PR. Pois bem, por Alan ter falado essa besteira, dois dias depois, o prefeito Duque, não é nada besta, conversou com um vereador por 30 minutos e logo em seguida fez uma foto ao lado de Jaime Inácio com o famoso L, que agora é um L duplo. Se você vê aí nas redes sociais, é um L duplo. Tem gente no PR que ainda hoje está sem dormir com a brincadeira do menino Alan, que disse que Jaime estava esquentando. Quando disse que estava esquentando, o Duque foi pela esquina, jogou um balde de água fria e acabou com a conversa mole. Na Pindaíba, mas quem está na Pindaíba é o prefeito Luciano Duque. Ele baixou um decreto, gente, no dia 19 de outubro, cortando em 40% no seu salário e baixou o seu saláriozinho de 17 mil para apenas R$10.200. A vice-prefeita Tatiana Duarte só vai embolsar esse mês R$5.100. Isso, gente, é bruto, sem os descontos devidos. Os coitadinhos dos secretários, esses estão numa pindaíba melhor. Nesse momento de crise, eles vão receber apenas a mixaria de R$6.335. O cenário é de choro e ranger de dentes no governo Duque. Já tem secretário disposto a substituir o uísque 12 anos por uma safra mais maguinha, um uísque de 8, 7 anos ou coisa parecida. Vai que é tua, PC. Registrando aqui a presença dos colegas professores Dinho Duarte, Carlos Antônio e também China Menezes, que estava aqui prestigiando. De azul, né? De azul, azul, um azul celestial, que fazem parte do staff do PMDB, né? Do empresário João Duque de Souza Filho, Duquinho. E agora a gente vai chamar o nosso repórter Biotônico Fontoura, o menino prodígio, esse garoto que foi nutrido, criado, desenvolvido por Geovando com muito carinho, por Maria de Fátima, muito dengo, muito mimo, e hoje é orgulho da família, ele que está lá no bairro da Coaba, ao lado do Maomé da fotografia, o nosso homem, Alejandro Garcia, sempre essa figura sensata, equilibrada, que muitos não conhecem, mas quando o homem se irrita, meu irmão, sai de baixo, porque o homem é estressado, mas hoje ele está calmo, tranquilo, a cidade está nesse clima bem fria, não é? Hoje Serra Talhada está vivendo um clima quase de deserto e a gente tá aí na companhia dos nossos ouvintes e agora a gente vai chamar lá o nosso repórter. Bom dia, Geovane Filho! A voz do farol dos bairros. Alô, alô! Amigos do programa Farol de Notícias, aqui é Geovane Filho, com muita energia, com a ajuda do Biotônico Fontoura, do nosso amigo Gin, da farmácia Bem-Estar aqui da Coab Geovane Sá. Eu tô aqui com a bexiga lixa e o cão nos couro, ao lado do meu amigo Alejandro Garcia, o Maomé, o Tutankhamon e o Nelson Neb da fotografia, amigos, que já está registrando todos os bastidores aqui do bairro, com todos os moradores da Coab, da Rua 2, a famosa Rua do Batalhão. Está todo mundo rodeando aqui a farmácia do Gin e o carro do Farol de Notícias para participar ao vivo do programa neste sábado. Os moradores aqui da Coab, amigos, como vocês sabem, já são fãs de carteirinha do Farol e agora estão aproveitando para estreitar os laços de consanguinidade com o nosso trabalho, o nosso jornalismo, porque a marca do Farol, meus amigos, é mais forte do que chá de umburana e elixir de biotônico. Aproveito aqui para parabenizar vocês, Nobre PC, Giovanni Sá, Manu, por um mês de programa de rádio que estamos completando hoje e com 5 anos de trabalho duro na internet. É isso aí, vem arrastando multidões aqui no bairro da Coab e não tem pra ninguém, é cachorro, galinha, gato, bode, tá todo mundo sintonizado na Cultura FM e no programa do Farol. E aproveita aqui também, que não é fuleiragem minha, daqui a pouco eu volto ao vivo trazendo 5 ou 6 moradores aqui que já estão fazendo fila pra participar desse programa, Giovanni Sá. O mais importante de tudo, minha gente, é valorizar a voz do povo, porque sem a voz do povo não existe sabedoria e a gente acabaria na escuridão dos ditadores, Paulo César. Então daqui a instantes a gente retorna como um carrapeta sem ponteira, parando canela e fazendo zoada. É isso aí, amigos, até já! No Giro do Farol. Menino, é meu orgulho, me lembra ainda dos seus 5 a 6, 7 anos de idade que andava bêbado pela casa, tomando biotônico Fontoura, pense num gás da bexiga lessa. Esse garoto vai longe, meu irmão, esse garoto vai longe. Vamos ao Giro PC, as matérias mais comentadas no www.faroldenoticias.com.br desta semana, na terça-feira, com 36 comentários. Foi a foto, gente, a foto Farol que marcou. Eu não imaginava que fosse dar tantos comentários. O Alejandro Garcia fez umas fotos do Quinho no dia de finados e mostrou o estado de abandono do cemitério público, no dia 2 agora. Normalmente, os gestores, incluindo o prefeito Luciano Duque, costumavam passar uma gambiarra, botava uma pá de cal no meio fio, tirava o lixo, mas nem isso aconteceu. Foi Alejandro cobrir, colocar as fotos e foram 36 comentários, tudo descendo a lenha na má conservação do cemitério que não cabe mais ninguém. O cenário de superlotação que vai ter inclusive um debate na Câmara segunda-feira provocado pelo vereador Pinheiro de São Miguel. Lembrando aí que o trocadilho, né? Contra fotos não há argumento, né? Nesse caso, as fotos são emblemáticas, mostram na realidade a sujeira, o estado deprimente do cemitério. E aí chama a responsabilidade que existe o diretor do cemitério. Não sei se na gestão. Existe o diretor do cemitério. Que na verdade pecou, né? Que traz uma imagem negativa para a cidade. E aí cabe a responsabilidade do diretor e da gestão. Lembrando que esse cemitério, né? Conhecido como. Que foi inaugurado na gestão do ex-prefeito Luiz Lorena, né? O Curral de Lorena. Ainda na década de 60, já foi ampliado duas vezes. Então a gente se faz necessário agora uma nova ampliação para poder suportar a demanda que é cada vez maior. Na quarta-feira, com 42 comentários, há mais uma vez a polêmica da Zona Azul. O vereador rebate secretário e diz que a prefeitura é responsável por delito na Zona Azul. Foi o Gilson Pereira que entrou na área rebatendo a declaração de Célio Antunes, que afirmou que caso algum veículo sofresse dano na Zona Azul ou fosse roubado, a prefeitura e a Sinal Verde não teria responsabilidade. Gilson Pereira tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal que diz que sim, qualquer dano que houver ao veículo, a prefeitura e a Sinal Verde vai sim pagar o pato. Eu não me aprofundei muito nessa questão, mas eu já fiz uma pesquisa. Existe uma decisão monocrática, né, assinada pelo ministro Dias Toffoli, assegurando que é uma responsabilidade objetiva do município. Então, mesmo que seja terceirizado o serviço, a responsabilidade do município é arcar com qualquer dano causado ao automóvel, ou no caso a moto, durante o período em que a pessoa está pagando pelo uso do estacionamento. Então, isso é decisão, tem jurisprudência sobre essa questão, então é melhor que esclareçam essa situação. Agora, Giovanni, mais uma vez, a Câmara de Serra Talhada levou um banho de água, né? Porque essa discussão deveria ter sido travada um pouco antes, quando o projeto foi para a Câmara. E novamente a Câmara só pauta a discussão com o interesse pessoal. No corporativismo. Se a gente lembrar as duas grandes polêmicas da Câmara: o aumento do número de vereadores e a redução das férias. Os temas polêmicos que chegam geralmente passam batidos, são aprovados e nunca se analisa como se deve. E aí a gente ocorre nesses erros. Porque no final das contas, quem vai pagar é o contribuinte, não é? Que a gente já vive num país cheio de problemas financeiros e mais uma vez vai sobrar para o usuário, não é, da bendita Zona Azul. Lembrando que nesse debate aí o vereador Gilson Pereira chegou a pedir desculpas aos eleitores. Numa entrevista da Farol por ter aprovado o projeto da forma que está. Com 34 comentários, a gente fechou a semana. Uma frase de Fonseca que foi nosso entrevistado no sábado passado, e Fonseca disse o seguinte, abre aspas: Serra Talhada está cercada de lixo e tem problemas em todos os segmentos. Fonseca aí é aquele camarada come quieto, caladinho, comendo pelas beiradas. Só que eu tô acreditando, PC, se Fonseca entrar na. Vai, ou esse homem vai andar com velocidade, porque aqui nessa cadeira ele andou aqui no, na velocidade 30-40, a gente enfocando, porque eu vou pegar um 80-120, mas ficou no 30-40, puxou o freio de mão, deu marcha ré. Eu não vi esse caminho pra frente, não. E aí? Olha, eu acho que o contraditório é ele ser bem pontuado nas pesquisas, né? De alguma forma, o nome dele surge forte dentro do grupo de oposição, dentro dos nomes colocados. Agora, realmente, quem conhece Fonseca sabe do seu estilo tranquilo, tudo, apesar de que ultimamente ele tem feito umas declarações bem polêmicas. Talvez a nota mais baixa que já foi dada ao governo Luciano Duque partiu de Fonseca, com toda a tranquilidade que lhe é peculiar. Vamos fechar aqui agora, fechando 2 em 1, a frase da semana, né? Que também foi uma das matérias mais comentadas, que aí vocês não imaginam. Foi uma charge de Alejandro Garcia, ele, o grande argentino, o nosso patrono, nosso Moisés do Farol, e com 29 comentários, uma frase que ele colocou, ele fez uma charge com o prefeito Luciano Duque em cima do sopé, ao pé da serra, né? No cume da serra, e uma série de problemas de lado. Só que a frase que virou a frase da semana

mais completa da cidade. Fone 3831-1595. Venha conhecer o HD Studio, fundado desde 2011 e comandado pelo fotógrafo e cinegrafista João Paulo Barros. A HD Studio conta com o melhor estúdio profissional da região, com amplo espaço, sala de espera confortável, ambiente climatizado e amplo estacionamento. Realizamos coberturas de casamentos, formaturas, aniversários com a qualidade que só a gente sabe oferecer. Contamos com tudo para formandos. Temos becas, capelos, canudos, camisas de curso, tendas e outros materiais. Avenida Custódio Conrado Lorena Sá, 776, bairro da ABB. Fone 087-9921-0976. Dores na coluna na hora de acordar e até nas atividades mais simples, nós temos a solução. A Clifisa possui uma equipe especializada que oferece a você tratamentos não cirúrgicos eficazes, capazes de eliminar as dores de hérnia de disco. Desperte o seu corpo para uma vida mais saudável. Dê adeus às dores na coluna. Ligue 087-3831-3992 e agende a sua avaliação. Atendemos convênios e particular. Profissional responsável, Dr. Denner Fonseca. Quer confiança e qualidade na hora de fazer seguros? Venha para Faeca Seguros. Oferecemos ótimos planos para seguros de automóveis, saúde, para sua empresa e vida. Cobrimos qualquer preço do mercado com planos acessíveis e os mais baratos da região. Agora com a promoção, faça o seu seguro e ganhe uma moto. Ligue e venha conferir. Fones 87-3831-1241-3831-8010 ou 99991-1869. Porque fez com Faeca, tá seguro. Qual a nota? Qual a nota? 11:35, né? Quase. Gente, a gente tem um antes do quadro Qual é a Nota? Eu quero estimular mais uma vez a participação de vocês na nossa enquete. A pergunta que nós estamos fazendo é: qual secretário do governo Luciano Duque merece um litro de biotônico Fontoura? Logo um litro, né? Aquele secretário que você acha que tá meio parado, tá meio devagarzinho. A gente vai fazer uma rodada começando hoje com três opções: o secretário Cris Ferraz, do Meio Ambiente, Anildo Massouza, da Cultura, o Márcio Oliveira, dos Serviços Públicos. Você vai ligar para o 3831-1314, pelo WhatsApp 99998-8676 e o 96384949. Liga pra gente que no final a gente vai sortear valendo uma oncinha, R$50 e um litro de biotônico para o ganhador. Isso com a parceria que a gente está fazendo com a Farmácia Bem-Estar, sempre pensando em você, que fica localizada na rua 274A, lá no bairro da Coab, do nosso amigo Jim, o Jim Clécio, que está lá dando nosso apoio. Daqui a pouco vai entrar no ar também. É só ligar para lá, quem quiser interessado em pedir remédio lá com o Jim, 3831-7901 ou 96016575. Pensei rapidinho na nota. Eu vou começar aqui dando uma nota zero para os deputados federais Marinaldo Rosendo e Zeca Cavalcante, que só tiveram olhos para seus redutos eleitorais. E isso tem uma matéria lá no Farol de Notícias, no balanço que nós fizemos, e os caras foram pífios em apresentação de projetos. Então, nota zero. A nota 10 eu vou dar para o deputado Augusto César, que financiou junto à Assembleia Legislativa o livro com reportagem do Farol, né? Histórias Perdidas, que será lançado em dezembro em sessão solene da Assembleia Legislativa. A nota zero vai para a sujeira do Ministério do Cemitério Público. Não tinha como ficar de fora. Nota zero, gente, para essa sujeira, falando de respeito não só aos vivos, mas principalmente aos mortos. E a nota 10 vai para o Conselho de Ética da Câmara, né? Que iniciou o processo de cassação do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Vamos ver se isso não acaba em pizza, né? Mas esperamos que o cidadão das contas na Suíça realmente perca o mandato. Vamos agora, gente, chegou o momento esperado por todo mundo aqui, pela maioria dos nossos ouvintes, o nosso Coco de Roda. No Coco de Roda com... Hoje, PC, entra aí, bate o centro, PC. Bom dia a João Duque Souza Filho, Duquinho, seja bem-vindo ao nosso programa. Hoje a gente vai pautar a discussão tanto no campo político, mas em algum viés vai entrar na questão familiar, mas a gente compreende que família sempre é mais importante e essa nossa mensagem inicial é isso, né? A gente preza muito pelos laços familiares que nunca devem ser extintos e a gente sabe da importância, mas... No campo político, o senhor está do lado oposto ao seu irmão e, de certa forma, é uma das coisas que nós vamos abordar. Inicialmente, eu queria puxar um pouquinho pela história e me reportar a 2004. Eu, na minha opinião, acho que Duquinho deveria ser e deve ser um prefeito com mais qualidade do que Luciano Duque. Só não é porque houve um problema lá em 2004, e aí a minha pergunta é: Duque era o vice-prefeito do prefeito Jane Pereira, e infelizmente romperam essa coalizão, essa união, em função da uma ruptura que Luciano Duque já tinha como secretário encabeçado. E Luciano Duque foi se tornar vice-prefeito de Carlos Evandro. A minha pergunta é: o prefeito Luciano Duque interferiu na sua ruptura com Jane Pereira? De fato, havia interesse seu em marchar com a oposição, ou seu projeto era continuar como vice e talvez o prefeito Jane Pereira fosse reeleito e você poderia se projetar para ser, quem sabe, candidato a prefeito 4 anos depois? Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. Bom dia, amiga Karen Diniz, em nome da qual eu saúdo os radialistas aqui de nossa região. Professor Paulo César, Giovanni Sá, a Manu Silva, Giovanni Filho, lá no bairro da Coab, o legendário o gringo Alejandro Garcia, ouvintes aí da Coab, e saúde dos outros, as pessoas dos outros bairros, do distrito de Serra Talhada, enfim, toda a nossa população. Bom, vamos à resposta em relação à pergunta, né? Realmente eu cheguei a começar um pouco antes, né? Eu voltei a Serra Talhada em 95, comecei a me engajar politicamente mais aqui em Serra Talhada. Em Recife, realmente, nossa vida é muito atribulada, não havia tempo para isso. O Luciano tinha lançado o Doutor Nena pelo PSB, nós fazíamos parte do PSB naquela época. O Nena foi o candidato a prefeito. Quando eu voltei, o Luciano foi morar em Recife, eu assumi aqui a pedido dele, do Giovanni Nunes, que é casado com a irmã da esposa do Nena, a coordenação. Ou parte da coordenação da campanha do Doutor Nena. Fizemos a campanha, foi uma campanha vitoriosa, assim, em Câmara de Vereadores, fizemos um número enorme de vereadores. O Nena, lá após a eleição, resolveu se afastar um pouco da política. Eu fui aí convocado a assumir o partido, assumi o PSB, assumi a presidência do partido, trouxe os companheiros que estavam mais próximos para que a gente desse continuidade a um trabalho aqui por Serra Talhada. O governo Arraes, à época, não tinha nenhum deputado aqui da nossa cidade aliado ao mesmo. E aí nós assumimos esse compromisso com o governo, com o PSB, e começamos a trabalhar para Serra Talhada. Fizemos uma série de ações, né? Eletrificamos aqui mais de 2.100 residências na área rural, projetos de água, de poços, fornecimento de água para algumas localidades, como aqui a Malhada do Juá, não me lembro bem. Mas vamos lá, dar continuidade aqui a resposta para a sua pergunta. Depois veio a candidatura a deputado, né? Para montar o palanque, 2008, né? Em 2008. Aliás, 98, não, 98, desculpa, 98. Isso, 98. Para fazer o palanque do Dr. Arraes. Fizemos o trabalho aqui, tive uma boa votação para quem era neófito na história, iniciando aí a vida política. E agradeço, inclusive, ao povo Serra Talhada, confiou em mim naquele momento, tive uma votação expressiva aqui na cidade, tanto que fui convocado para fazer uma composição com os dois grupos mais atuantes na política em Serra Talhada, na época, ligado ao deputado Inocêncio Oliveira e ao deputado Augusto César. Optamos aí, os dois, inclusive, eram aliados do governo Jarbas, foi o governo vitorioso, né, após a eleição, doutor Arraes, e nós optamos pelo caminho com Augusto César. Assumimos alguns compromissos com o governo, o Geni eleito, tivemos uma vitória brilhante, né? O Giovanni lembra bem disso. Fizemos uma campanha muito bonita, ainda me emociono lembrando daquela campanha. E seguimos o governo, né? Logo no começo, o Luciano foi convidado, né, para ser secretário, né, do governo, pelo próprio Geni, né, outras pessoas do nosso grupo também. Começamos a sonhar com a Serra Talhada diferente. O doutor André Barreto assumiu a Secretaria de Planejamento. Mando um abraço para ele, Secretaria de Planejamento naquela época. Fomos logo a Brasília, recuperamos verbas que era do governo Tião. Falamos com o deputado Inocêncio Oliveira, que era adversário, mas reconheceu o trabalho que queríamos fazer para Serra Talhada. E hoje algumas coisas aí que se realizaram, né, desse trabalho, como essa quadra aí, Agílio Torres de Carvalho. Um aqui ainda, acho que não conseguiram concluir aí no Bom Jesus. Tratores para a zona rural, casas de farinha e outras ações mais que vieram. Bom, PC, aí demos sequência ao governo Geni. Realmente o secretário Luciano Duque à época criou alguns desentendimentos com a gestão, né, dificultando um pouco até a nossa condução política, mas procuramos de uma forma coerente criar um clima de boa convivência com o Geni. O Geni, uma boa pessoa à época, uma pessoa paciente. Fomos até o segundo ano de governo, né? Segundo ano de governo, pelo comportamento do prefeito atual com o governo Geni, né? Ele secretário à época, o Geni realmente pediu licença e pediu o afastamento do Luciano. Né? Na época quem foi pediu entendido. Foi o ex-prefeito Geni Pereira, não? Foi o Geni. Realmente a forma como estava o clima não estava bem, né? Inclusive com o deputado Augusto César, fruto da eleição para deputado de 90. Foi 2002. O Luciano concordou muito com a candidatura do Augusto, mas havia um compromisso firmado por nós com o Geni em apoiar o Augusto. E inclusive nós apoiamos o Eduardo Melo, não? Luciano apoiou o Eduardo Melo, foi contra a nossa orientação, inclusive surpresa pra gente na época, pro PMDB. E nós tínhamos o compromisso de apoiar o deputado Cadoca, deputado federal Cadoca, à época, né? O Augusto Geni, o Luiz Piaulino. Isso foi digerido de uma forma natural, até porque foi um compromisso firmado antes da aliança, né? O Cadoca nos ajudou bastante, vocês lembram bem das ações aqui, principalmente na área cultural, né? Ele deu um apoio muito forte ao governo Geni. E aí começou o racha realmente, né? Se criou a instabilidade dentro da convivência dos grupos. E acabou no afastamento aí dos dois grupos políticos que haviam feito essa aliança. Próxima eleição, o Geni me convidou novamente, mas não chegamos ao entendimento, né? Até porque as conversas não prosperaram e havia também já uma aproximação do Luciano com o grupo de Inocêncio Oliveira, isso sem nos consultar, não houve nenhuma consulta ao partido para que ele tomasse essa posição. E ele, de certa forma, fez esse movimento aí de uma forma, vamos dizer, ele se tornou independente, né? Ou quis se tornar independente de um grupo do qual ele fazia parte, que ele era filiado ao PMDB. Então tá aí, ele trilhou esse caminho. Eu fui convocado pela família, ouvi a família, né? Não dei sequência aí, já que o Geni tinha me convocado para dar continuidade à eleição, eu como vice-prefeito. Ouvi a família e recuei nesse momento. E foi uma opção também minha, que eu tenho negócios, o negócio estava num momento de crescimento, a economia estava com muito equilíbrio e resolvi cuidar mais de meus negócios, né? Minhas funcionárias agradecem muito isso hoje, minhas colegas de trabalho, mando um abraço para todas elas e todos também, que nós temos homens no grupo. E foi isso que aconteceu, né? Aí o Luciano assumiu a candidatura, né? Compôs com Carlos Evandro, foi uma decisão lá do grupo deles e fomos vitoriosos. Na época eu não procurei, até por questões éticas, não participar ativamente da campanha deles, né? Participei nos bastidores, coordenando, ajudando na campanha, mas não tanto à frente. Mas por questões... de coração você gostaria de ter prosseguido como vice de Geni? Não era nem coração, era uma tendência natural, né? Poderia ter acontecido isso, né? E a gente poderia ter ganhado a eleição naquele momento, sim, né? Com o rompimento do nosso grupo, trabalhamos mais em prol da candidatura do Carlos Evandro e fomos bem sucedidos aí à época. Duquinho, o tempo da gente aqui corre muito. Eu vou direto ao ponto. Aqui nessa cadeira que você está sentado, o prefeito Luciano Duque estreou nosso programa, um mês de sucesso que a gente está, graças a Deus, onde ele insinuou que esse distanciamento entre vocês dois teria, foi insinuação, ele não foi taxativo, mas ele deixou no ar que você teria pedido cargos no atual governo. E por conta dele não ter cedido, ele tinha feito um compromisso de não botar famílias dentro do governo, você, por conta disso, teria ficado com raiva e tinha recuado. E esse distanciamento, esse rompimento entre os irmãos, se deu por conta disso. Você pediu cargos ao prefeito pós-eleição? Não, de forma alguma, Giovanni. Eu vou voltar a época Geni. Luciano foi secretário a convite do Geni. Eu, em momento nenhum, naquela época, cheguei para pedir cargo para meu irmão lá como secretário no governo Geni. Muito menos Luciano, prefeito. Sim, fui secretário no governo Carlos Evandro, por convite do Carlos Evandro, e um sonho meu de assumir a Secretaria de Planejamento e entrar e concluir o plano diretor da cidade. Fizemos um trabalho junto ao orçamento participativo e fui mais para a área técnica para que a gente organizasse um pouco a gestão do Carlos e pudéssemos planejar a cidade. Voltando à sua pergunta, de forma alguma, não fiz pedido nenhum ao Luciano, até porque não legalmente, se fosse para mim, inclusive, esse pedido, legalmente eu não poderia assumir, e nem pedi por ninguém, até porque todo o pessoal. Não, ele deixou no ar como se você tivesse pedido por alguém. Não, para você. Não, de forma alguma. Nem no governo Geni eu pedi por alguém, nem no governo de Carlos Evandro eu pedi por alguém, e muito menos no governo do Luciano. Ele, o grupo era um só, todos são parte dessa de campanhas com ele, e o reconhecimento partiria aí dele. Ele, como prefeito, viria que equipe técnica. O que a gente participou de reuniões prévias é que haveria sim um colegiado, haveria sim um conselho gestor municipal para que se mudasse a forma de gerir a cidade como Serra Talhada, de uma forma mais profissional, de uma forma mais contundente e produtiva, e não essa política antiga que ele, inclusive, continuou praticando, que ele tanto criticou. E ele deu continuidade. Continua praticando a política. Ele não lhe ouviu antiga. Depois da eleição, não. Você chegou a sugerir mudanças no formato de governar e ele não aceitou. Isso antes, quando ele ainda nos escutou, ele era candidato. Ele, depois de eleito, não ouviu mais ninguém. Pelo menos eu não fui convidado para nenhuma reunião pós-eleição para dar alguma sugestão ou opinião. Depois de eleito, ele mudou completamente. Totalmente. E parou de ele escutar. Isso foi um dos motivos. O outro motivo é que ele tinha compromissos éticos e políticos com pessoas do grupo, inclusive com o ex-prefeito Carlos Evandro, né? E que esses compromissos não foram cumpridos. A continuidade daquele grupo. Compromissos? Como? Você tinha conhecimento desses compromissos? Claro, claro. O compromisso foi feito, formado pelo um grupo. E o compromisso era político, era da continuidade daquele grupo. E não esfacelar como foi esfacelado. Então, lideranças o prefeito que o ajudaram. Cedu cometeu estelionato eleitoral com o próprio grupo. Se ele assumiu o compromisso e não cumpriu, ele foi um estelionatário. Claro, o compromisso político não foi cumprido, o compromisso ético com as pessoas que o apoiaram não foi cumprido. Muitas pessoas foram esquecidas. E hoje o que eu vejo? A proximidade dele com adversários. Ele valorizou muito, isso é uma coisa que é típica dele. Ele valorizou muito o adversário e esquece os companheiros antigos que o acompanham desde 88, na eleição dele aqui a prefeito em Serra Talhada. Então, esse pessoal aí foi esquecido. Mas ele sempre teve essa característica de andar pulando de acordo com as conveniências, na sua opinião? Infelizmente a classe política não tem uma coerência, não são todos, claro, mas as pessoas precisam cumprir com aquilo que fala, aquilo que sonha e aquilo que assume perante a população, né? E infelizmente a gente não tá vendo isso. Ok, Duquinho, vamos voltar aqui, a gente está com o repórter Giovanni Filho lá no bairro da Coab. Fala, filho. A voz do farol dos bairros. Do farol dos bairros. Agora sim, amigos faroleiros e faroleiras. Mandando brasa aqui na Coab, queimando em brasa nesse sol de meio-dia, com o oferecimento da farmácia Bem-Estar, do nosso amigo Paulo Gija, vai estar. A população aqui já está confiando o nosso paromóvel, pronta para mandar perguntas ao nosso querido entrevistado de hoje, o nosso amigo Duquinho. Essa é a festa da democracia, Giovanni Sá e Paulo César, o que está dando voz e dando valor à voz da população. Ao meu lado, eu estou aqui com Giovana Oliveira, de 27 anos. Ela é secretária. E ela tem uma pergunta para fazer ao nosso amigo Duquinho. Giovana, você é a voz do farol dos bairros. Pode me dar brasa, amiga. Eu gostaria de saber se o pré-candidato do PMDB pretende construir mais uma creche no bairro da Coab, pois nossas crianças estão desprovidas de educação, tanto na questão de creche, quanto na questão de escolas municipais. Ok, Giovana, muito obrigado, meus parabéns. Ao meu lado aqui, pessoal, eu estou com Fátima Vasquerama, é isso aí, de 51 anos, ela é empresária E também tenho uma pergunta para mandar para Duquinho, cobrando melhorias aqui pro bairro. Fátima, você é a voz de um farol no bairro. Pode mandar brasa. Olá, meu amigo. O que o seu pré-candidato do PMDB promete em relação às ruas transversais da Coab? Porque a rua principal, a única que é calçada, foi calçada, a gente bem sabe, por conta da quadra poliesportiva. É, o seu candidato pretende calçar e vai cumprir essa promessa? Muito obrigado, Fátima. Agora a gente vai aqui com o Gigante da farmácia Bem-Estar, que mobilizou aqui parte do bairro para participar desse programa com a gente. Gigante tem 29 anos, é empresário e tem uma pergunta para mandar para o nosso amigo Duquinho. Gigante, você é a voz do farol no bairro, amigo. Pode mandar brasa. É, bom dia, Duquinho. Bom dia, Giovanni. Meu ex-professor Paulo César e todos os ouvintes da Rádio Cultura. É, Duquinho, eu gostaria que o senhor me tirasse um jogo respeito com a Praça do Esporte, a Academia da Cidade aqui, porque todos os bairros da cidade praticamente encontram com a área de esporte da Academia da Cidade, na qual aqui foi prometido, segundo o prefeito Luciano Ducuceia, sempre incentivou o esporte. Uma praça essa que custa aproximadamente 4 milhões e meio, até agora nada, desativaram a torre da Coab, e esse local está servindo como ponto de droga. O senhor tem alguma proposta baseada nessa promessa do Luciano Duque? Muito bem, meu amigo Jim, muito bem, muito obrigado. E agora, para fechar, pessoal, está aqui comigo Jéssica Nascimento, de 23 anos, ela que é balconista, e também tem uma pergunta para o nosso amigo Duque e para o PMDB. Jéssica, você é a voz do farol do bairro, amiga, pode mandar abraço. É, bom dia a todos. A minha questão é a seguinte, eu gostaria de saber qual a proposta do seu candidato para o nosso bairro a respeito de uma praça de lazer. A área é carentíssima nessa área. Existe apenas o famoso calçadão da Coab, o qual está totalmente abandonado. Qual a sua visão a respeito desse assunto? Muito obrigado, amiga Jéssica. É isso aí, Giovanni Sá e Paulo César Gomes, são os moradores da Coab, colocando suas cobranças, desejos e insatisfações nessa importante mesa de debate que se transformou no Farol de Notícias. E agora a gente passa a bola pro homem dos perfumes e adjacências, o nosso amigo da alma frondosa e do sorriso maneiro, João Duque Filho. Vai que é tua, Duquinho! Eu vou pedir só pra... Obrigado, Giovanni. Vou pedir pra Duquinho um só serviço sintético nas respostas, que a gente tá já na reta final. Tem um bate-pronto ainda, então rapidinho, Duquinho, tu faz uma resposta bem rápida aí. Você tá vendo que as pessoas estão cobrando muito questão de infraestrutura e lazer, né? Giovanni, um abraço. Obrigado pelo sorriso. Giovana, só para todos vocês, o nosso candidato do PMDB é o professor Israel Silveira, né? Um ex-secretário de educação aqui do município, todos conhecem o seu trabalho e a sua seriedade. Eu vou ser rápido aqui a pedido do amigo Giovanni. Nós temos propostas estruturadoras para a cidade e é desejo nosso realizá-las. E claro que vamos, isso é típico nosso do partido, do PMDB, do nosso grupo, prometer e cumprir. Né? E a gente já vem trabalhando, como falei antes, muito em Serra Talhada. Claro que vamos tentar fazer creches, respondendo a Fátima aí, calçamentos, praças de esporte, Ginha, desde 97 que a gente trabalha esporte Serra Talhada, trazendo jogos Jocipe aqui, que são jogos estaduais há muitos anos que a gente trouxe para Serra Talhada e continuamos trazendo e pretendemos trazer esse ano novamente, né? Inclusive trazendo mais de 1.000 pessoas aqui para a cidade. A praça de lazer, vocês têm um espaço excelente para isso, Jéssica. E o local aí é merecedor, o bairro da Coab aí, Tancredo Neves, merece uma praça desse teor. E a exemplo da Academia das Cidades ali no IPSEP. Então, todos esses desejos, a gente vai brigar por eles. E o nosso candidato, o professor Israel, com certeza vai tentar realizá-los. Ok, Duquinho, valeu. Vamos agora direto ao bate-pronto aí. Bate-pronto com o farol. Bate-pronto com o farol. Duquinho, o bate-pronto é um ping-pong rápido. A gente vai fazer algumas perguntas onde você vai responder com uma frase ou com uma nota que também vai ter esse momento. A gente pode começar, PC. Sebastião Oliveira. Nota 6. Uma frase sobre isso? Sobre ele? Uma definição. Uma definição. Ah, ausente. Carlos Evandro. Nota 8. Uma definição. Bom gestor. Ex-prefeito Jenê Pereira. Nota 7. Seu irmão Luciano Duque. Nota 5. Deu 5 ainda? E a definição dele? Luciano tá um mau político. Mau político. Oh, e a gestão dele em si, resumindo? A gestão tá, eu acho que falta coerência no discurso. João Duque Pai. Nota 10, aí não tem o que falar, rapaz. Aí deu excelente empreendedor e exemplo para a cidade. Zona Azul. Zona Azul, nota 6. Existem falhas. Ok, o governo Luciano Duque, você já fez uma geral, né? Isso. Ok, ok. Duquinho foi muito sincero, você. Eu gostei. Foi, muito objetivo, né? Eu queria mais tempo. A gente depois começa de novo. Vamos agora anunciar, Manu, o vencedor. A vencedor da enquete, gente. Me passa aqui pra gente falar agora. Quem ganhou, gente, a oncinha. Quem ganhou a oncinha que vai receber segunda-feira aqui na redação do Farol, no prédio da Rádio Cultura, é Maria Silva, do bairro da Coab. Maria Silva, do bairro da Coab, ganhou R$50 que respondeu, gente. Quem agora? O secretário que vai ganhar um litro de biotônico quarta-feira pela equipe do Farol é você, meu irmão Domar! Domar, o povo tá achando você fraquinho e a maioria, gente, achou que a Nildo Mar Souza da Cultura merece um vidro de biotônico Fontoura que eu vou fazer questão de entregar pessoalmente a meu amigo Williams. Final do programa, do Quinho, nós temos um hábito de não deixar que nosso entrevistado saia daqui de mãos abanando. E eu tô trazendo para você um presente aqui, Manu, completa aqui, você vai já abrir já, vai daqui a pouco. Antes de você abrir, eu vou contar uma história bem rapidinho. E eram dois meninos, um chamado Cosme, outro Damião. Um menino chamado Cosme gostava de quebrar as coisas dentro de casa, o Damião era um menino mais organizado e viviam brigando desde menino. Pela tapa que sua bexiga lixa, o pai se aperreia, ficou careca até hoje, mas esses meninos, esse que quebrava quase tudo e esse que andava, gostava de andar cheiroso, hoje são santos. Então, eu tô dando pra você, meu irmão, com muito carinho, pra você botar na cabeceira da sua cama, São Cosme e São Damião, pra você, porque eu quero que a paz seja selada entre você e o prefeito de Serra Talhada. E outra coisa, PC, não é de gesso não, é inquebrável, é de borracha. Você pode derrubar, se cair da cabeceira da sua cama. Pressão é essa. Isso mostra a força da família Duque. Isso mostra a força da família Duque e o carinho que nós do Farol de Notícias temos pra você, Cosme e Damião. Duque, muito obrigado. Eu quero dizer, gente, antes de Duquinho partir pros finalmente, que o Farol continua, referência de jornalismo e conteúdo, a luz do Farol continua acesa na internet. Daqui a pouco, em 30 minutos, o resumo desse programa vai estar lá no Farol, www.faroldenoticias.com.br. Duquinho, suas considerações finais, muito obrigado. E se foi bom pra você, valeu. Obrigado pelo convite, você muito rápido aqui. Olha, não há briga familiar, só para ressaltar essa história, a briga é política. E não é briga, é um embate político. Obrigado pelos Santos aqui, é sempre bom a gente andar protegido. Abraço aqui para todos vocês, Giovanni, professor Paulo César, Manu, Karen. Um abraço pro Jô, aniversário hoje do Jô Alves. Pros amigos do Serra Online, pros filiados do PMDB, pro nosso grupo G11 aí, o grupo político. Doutor Jailson Gordinho, um grande abraço para você, já. E todos do grupo. E considerações finais, Giovanni, parabéns pelo programa de vocês. Realmente a gente teve pouco tempo, a gente tinha mais coisa a debater, mas vamos para outro momento. E agradecer o convite. Fico muito feliz de estar aqui com vocês e presto uma homenagem hoje a um grande PMDBista que foi o amigo Zenal, meu primo Zenal. Foi um dos fundadores do partido aqui, lembrando o trabalho dele. Ele foi candidato a vice com Luciano Duque em 88. Muito obrigado, obrigado, Karen. E um bom dia para vocês, ouvintes da Rádio Cultura e aos moradores e amigos amantes de Serra Talhada. Obrigado. Obrigado ao pessoal da Coab, obrigado a Giovanni Filho, Alejandro Garcia. Chegamos um bom final de semana para todos e quarta-feira, Domar, eu vou entregar a você, meu filho, um litro de biotônico gigante que, segundo o povo, você está fraquinho, fraquinho e merece uma injeção de ano. Um abraço, bom final de semana e saúde a todos. ZYV